08, o controle não solicitou a subida Momo, por senhor. Salvador, bom dia. Altan 3171, autorização São Paulo Guarulhos, nível 320. Altan 3171, no prepara da Eule da Motiva e aguarda cópia. A Eule da Motiva. E reportar essa pisada então, procedimento autorizado na minha mensagem. Para a pista 120, com 1011 no ajuste, o gol do 961. 3.107, sai do acesso. Táxi Guardião 08, chame para ingresso. Ingresso, Guardião 08, chame pronto para decolagem. TAM 3171 no pronto, cópia. Informativo, prossiga. TAM 3171 no autorizado, Guarulhos, Vieltas, Luno 0, Taubaté, nível 320. Decola da pista 1-0 ao fazer decolagem curva direita na saída da Euleda Motiva. Transponder 5125, controle 120, decimal 8. Ok, 320 aprovado, conforme. Decola da 1-0 da Euleda Motiva, absoluto 1-0, Taubaté. 5125 no transponder, 208, controle, da 3171. Tá 3171 no cotejamento correto, chama quando pronto no gate 06. Obrigado. Lu Azul Alfa, que hotel? VD 1. bom dia. Alfa Tio Hotel solicitando a perturbação de retorno do pátio 3 para o pátio 1 no posição 09. Alfa Tio Hotel está autorizado reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Reportaram para ingressar no pátio principal, Alfa Tio Hotel. Roma 961, autoriza direto Leda. Está presente Leda, 1961. Na frequência 120.8, tem um bom voo. Chamada controle, 1208, trato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Guardião 08. Guardião 08, bom dia, contato radar, submantém 1960 via saída Mongo. 130, senhora. Seria ali. 60. 30 via Mamon, Guardião 08. Controle Salvador, bom dia, voo 208, 1093, bom dia, sendo identificação, foi bom para interceptar a chegada Bonf, esse até o nível de voo 080, ajustou no 091. Até o 080 na Bonf, 1091, voo 093. 1625 está estabilizado para o procedimento em LSX. Canal 225, confesse nosso procedimento, chame torre 118-95. 395, bom dia, obrigado, querido. Torre Salvador, muito bom dia, chame 6225, estabilizado de nosso procedimento. Poxa, 6225, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 011, chegue trem, senhor. Mais um pouquinho, já vai informar, baixar o trabalho. Obrigado, ali. 30 milhas do Guardião 08. Roma 759, desça para 2000 pés, ajuste na 091. Autorizado final do procedimento de LSX-8, opção 0, reposto estabilizado. 2000 milhões, 9, 7, 9. Roma 2, no Guardião 08. Guardião 08, prossiga. Senhorita, estamos em missão posição, possível seleção escolar na parede direto destino para Goiânia, tempo aqui. O senhor irá fazer sobrevoo inicialmente, Paulo Afonso. Paulo Afonso, da presente, grato, guarda a verdade. Aguarde coordenação, eu estava questionando se o senhor iria fazer sobrevoo em Paulo Afonso. Não, copiei. Irá fazer sobrevoo primeiro em Paulo Afonso, depois segue para Fortaleza. Gente, por onde Paulo Afonso, inicialmente, é para Fortaleza. 1-08, Controle Gol 093, quero que você voe direto Duna. Não tem a bomba inicialmente, Gol 1093. 71093. Paulo, Azul Alfa XV Hotel, na saída do Pátio 3, pronto para ingressar no Pátio 1, na posição 09. Autorizado, ingresso no Pátio Principal até a posição 09, reporta ao término o Azul Alfa XV Hotel. Para o final, Alfa XV Hotel. Avião 08, por gentileza, confirme o tempo estimado de voo. 3 horas e 30 minutos. Tá. Zona 961, no chame Centro Recife, no 25.1, alterna 133.25. 25.1, 33.25, obrigado. Tango Mike X-Ray para posicionamento do QF6. Voo 1093D, está para 4 mil pés, ajuste no 091. Para 4 mil no 091, 1093. Tão 3171 na guarda pro reboque. Não, Tão 3171 não é reboque, é o push acionamento que é feito. Gente, aguarda pro pushback acionamento, Tão 3171. Sim. Salvador, muito bom dia, Chanel 6225, vamos lá, Tão Chanel 6225, táxi lento via Alfa, reportando para o táxi Juliette. Lenta via Alfa, reportará a cidade Juliette, 6225. 95. Obrigado, Maria. 59, uma milha, Bristela, trem checado. Plano 759, tráfego avistado, ajuste no 011, pouso autorizando a pista no 0. Vento 350 graus, 02 nós. Beleza, pouso no 7 grave. Pode voar direto Dona agora, 093? Autorizado, Dona 093. Direto Dona, obrigado. Antes da Juliette, Oceania 625. Oceania 225, autorizado. Juliette, para o portão 11, fique atento somente à aeronave da Azul, terminando o reboque para o portão 09. Afirmativo, então Juliette para 11, observando o tráfego. Obrigado, 625. Pede bom 093. Brasil 08, por gentileza, estimado para Paulo Afonso. Boa noite. Estima Paulo Afonso, 0950, Guardião 08. 0950, sim. 0950. 0950, sim. Pode voltar aqui no capô de emissão por certo, 3171. Afirmo, então 3171 está autorizado no 06, chama a TAC. Obrigado, emissão de chamada. Batango Juliette, Papá Romeu, prossiga. Juliette, Papá Romeu. Papá Romeu, prossiga. Será que para Salvador, de 510, na rua de Paripe, 0156 no transporte. Batango Juliette, Papá Romeu, ciente, mantém os corredores visuais de Salvador, reporte através de Paripe, ajuste na 011, mantenha o NOMI 500. Recebo o NOMI 700 no momento. Ok, 1500. Qual é o tipo de equipamento, Papá Tango Juliette, Papá Romeu? Bravo F-55. Bravo F-55, graças. Taxi Juliette. Alfa, da Juliette, pronto. Bruno 093, tráfego informado, agora na sua posição de 2 para 3 horas, a 7 milhas como Nordeste, mantendo o número 500, Bravo F-55. Afirmativo, só sentiu um tráfego agora no Nordeste, autorizado a aproximação? Afirmativo, desde até 2500, reporte estabilizado. Até 2500, reportará estabilizado. 1093. Mudou o voo 209, tem que descer a parte de 2500 nessa posição aqui, aqui vai descer para 2000. 1093, ciente, visual com o tráfego, reporte estabilizado. 7, reportará estabilizado. 1093. Azul 4040, autorizado com fins nível 360 via o Zulu 21. Decola da pistola 0 após a decolagem curva direita na saída Argo, transição Elefa, transponder 5131, controle 120, decimal 8. Autorizado com fins nível 360, saída Argo da Elefa, voltando da curva direita. A transição 21. Azul 4040, cotejamento correto, chama pronto no portão 03. Alô, 03, tem conosco, teria nossa autorização, estamos completamente prontos. 3597, aguarda só mais um minuto. Voo 1759, vai manter a posição antes do ataque 3, Juliette. Mantendo a Juliette, 759. Está estabilizado o voo 1093. Voo 1093, complete final do procedimento, chame torre 1118, desse 95. Camarada Torres, 1895, muito obrigado. Eu acho que é daquilo, prossiga. Avião, 3 horas e 40. Só 3171, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, Índia, no ponto de espera Torre, 1895, ajuste no 0, no 1. 1895, até o ponto de espera, obrigado. Trincha. Trem baixado travado, voo 013. Voo 093, pouso autorizado, pista no zero, vento variável com 2 nós, ajuste no 091. Inclusive pouso, pista 10, 1091, voo 093. TAM 3597, pronto, cópia? Já chega. TAM 3597, autorizado Brasília, nível 360, via Upslu 17 Malba, pode ser conforme rota. Decola da pista no zero, após a decolagem curva direita na saída Argor, transição Elefa. Transponder 5126, controle 120, decima 8. Autorizado Brasília, nível 360, Upslu 17 Malba, pode conforme. Decola curva direita na saída Arbor, transição Elefa. 5126, transponde 208, controle. TAM 3597, portão 4. TAM 3597, cotejamento correto, chama pronto no portão 04. Já pronto, agora puxa acionamento 3597. Estou ainda não avistado, chame na final de 3 milhas, pista 17, Juliette Papal Meu. Olá. A 3597 está autorizado no 04, chama táxi. Zero, zero, três, um, sete, um, pronto, decolagem. Isuno 71, por gentileza, mil perdões, confirme, pronto, para decolagem, senhor? Ah, afirmativo, senhor, pronto, decolagem, 1-0, muito bom dia. Bom dia, Lima, tem pista no 03, 1-71. Aliás, mantém, está 1-0, ali é no final de 4 milhas, o Juliette Papá Renão. Juliette Papá Romeu, cheque trem, pouso autorizado na pista 17, vento de... vento calmo, ajuste no 09. Romeu. O 1093 no solo aos 46, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo, frequência 121, décima 1, senhor. Livra à direita e chama 219, muito obrigado, 093. After 6570, Mar arrived at 10 flight level 050, Phoenix 1011. 1093, livrou na foto da nossa escola. I direct you, Savito 360. O graus com 02 nós. Ciente autorizado decolagem 3175. Para ataque para 35 no centro com 124 35 alterna liberão. TAM 3597, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Índia, no ponto de espera chama a torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 1. Juliette Papá Romeu no solo aos 48. Bata autorizado backtrack, chame livrando Juliette Papá Romeu. Ângela Juliette, voo no 093. Voo no 093, autorizado Juliette para o portão 04. Via Juliette para o 04, voo 093. Encontrar a rotatória de Guamu Campos, presidente. Alfa, bom dia, o TAN 31971, curvando agora à direita 2000 na Serra da El. TAN 31971, no contato radar, sube e mantenha 320 saída da El. Ok, da El, possibilidade boa lida, senhora? Autorizado, direto lida. Muito obrigado, 3171. Oi, Salvador TAN 3597, ponto, espera 100. O meu estacionar frequência livre, bom descanso. TAN 3517, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento variável com 2 nós, ajuste no 0, 1 no 1. Ativa a linha, decola no 0, no meio onde está TAN 3517. Azul 4040, autorizado no 03, chama táxi. Patrão Juliette Quebequilo para ingresso no circuito, chame torre 1118 decimal 95. 1118 decimal 95, Juliette Quebequilo, grave. Sim, Antônio, vamos pôr. 7108, chame centro Recife no 25 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 125, 125, 128, pouso autorizado na pista 10, correção, pista 17, Juliette Quebec Kilo. O vento é o 360 graus com 02 nós, Juliette Quebec Kilo. Autorizado 17, o Juliette Quebec Kilo. 3597, voe direto Alefa, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 2,6 milhas, rumo nordeste, passando 070 para o 2500 pés, Boeing 736. Acesse o tráfego, obrigado, e voa direto Alefa. After 6570 descend 2500 feet, cleared ILS X-ray, ILS Zulu, for service. After cargo 6570 is cleared to descend 2500, could you confirm? Clear ILS Zulu, runway 104, passing Terra Vito 366. Okay, we have the period clear to 2500, ILS Zulu to runway 10, after cargo 6570. Quebec Kilo no solo aos 55, confirme, parte 5, senhor. Mata, ciência autorizado, backtrack, chame livrando parte da Bata, Juliette, Quebec Kilo. São 3890, prepara a PUCA, transição Caju e aguarda cópia. Guarda PUCA Caju, São 3890. Runway 10. ILS Whiskey Runway 10. Roger. ILS Whiskey Runway 10, Sakaro 570. Na 3171, no chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna, 133 decimal 25. 251-3325, obrigado. Bom dia. Bom dia, bom voo. Para o Taxo Azul 4040 com 107 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando o Galeão. Azul 4040, autorizado táxi até o ponto de espera da piscina 0 via Índia, no ponto de espera chamé Torre 198, decimal 95, ajuste no 0 na ONU. Sente, via Índia, no ponto de espera 1895, Azul 4040, 611, até mais. Tan 3890, pronto, cópia? Pronto para a cópia, Tan 3890. Tan 3890, autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 1-0 após a decolagem curva esquerda na saída Puca Transição Caju. Rota conforme o plano. Transponder 5146, controle 120, decimal 8. 25, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Conforme o plano, decola da pista 10 por esquerda, tira a PUCA, transição Caju, o transporte 5146, controle 1208. Tan 3890, cotejamento correto, chama quando pronto. Chama lá. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4040, pronto, ponte para Tamo 0. Bom dia, Azul 4040, a linha decola sem parada, senhor? A linha decola separada. Vive, alinhamento de decolagem sem parada, pistão no 0, vento calmo, ajuste no 0 no 1, Azul 4040. A linha decola separada, Azul 4040. Alpha Cargo 6570, stabilize ILS at Whiskey, runway 10. Alpha 6570, complete ILS Whiskey, tower 118.95. Tower 18.95, Alpha Cargo 6570. Dan 3597, chame centro Recife 128.8, alterna 135.3. Entendeu? 1288, 1353, confirme. Afirmativo. Bom dia, bom final de semana. Vai chamar. Tá, é bom, bom. 10, I have in sight and final, QNH 1011. continue your approach. I have an Embraer of Azul. Starting now rolling procedures of runway 10. Stand by for runway vacated, Cargo 6570. Cargo 6570, roger. Waiting for your clearance to landing runway 10. CNH 1011. Cargo 6570, you're clear to land runway 10. Wind is 340 degrees, 02 knots. Cargo 6570, clear to land runway 10. Azul 4040, decolado aos 0900. Chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. Salvador 208, bom dia, bom trabalho, senhor. 4040. Controle de Salvador, muito bom dia, Azul 4040. Azul 4040, bom dia, contato radar, subir, mantenha 360, saída Árvore. 360, saída Árvore, Azul 4040. Dado por estiver questionamento, chama táxi. Paulo, Palme Serra, Eco Hotel, prossiga, bom dia. Paulo, Palme Serra, Eco Hotel, ciente, mantém-se condições visuais, seu nome é 500 pés, ajuste no 011, acione código transponder 0125 na proa da rotatória. Serra Cotel, por gentileza, tipo de equipamento e PLB? Cargo 6570 on the ground at 03. Vacate the runway in the next intersection to your right. Then call ground frequency 121.1. Cargo 6570. Cargo 6570, vacate the next right. Contact ground 121.1. Ground morning, this is Alpha Cargo 5, correction, 6570 review. Alpha Cargo 6570, approve the taxi via taxi Alpha, Kilo until the 8.3, position is 07. Yes, sir, we are clear via Alpha Kilo 8.3 to position 07. para táxi da 3890, pulo 68 a bordo, 2h40, Salvador. Só 3890, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via Pátio, Índia, ponto de espera Torre, 98.95, ajuste no 011. Recebe Pátio, Índia, ponto de espera 095, Rio de Onde, na 3890. Está no Centro Recife, 1288 e ao término 1353. 2288353 1404 0040, bom dia. Dia tem 3890, vento está calmo, tem livre decolagem da 1-0. Decolagem do zero. Saída da El, Leda, Irume. Controle 120.8, transponder 5160. Estamos autorizados 360 para o Galeão, saída Tá, decolagem da pista 10 com primeira curva direita, Dael Leda 1208-5160, o transponder. Oxanel 6221. Oxanel 6211, saída Dael Leda Irume. Afirmativo, senhor. Dael Leda Irume. Oxanel 6211, copiou. Correto. Posição 5 chama pronto, Oxanel. Para 9970, bom dia, sua identificação. Autorizado direto do UNA, deixa para o nível 050. UNA 050, geral 9970. Papai Uniforme, Serra Ecotel, está na rotatória, já visual com o campo. Serra Ecotel, está na torre, 11895. 1895, Serra Ecotel. Torre Salvador, bom dia, é o Papai Uniforme, Serra Ecotel. Bom dia, Serra Ecotel, prossiga. Rotatória. Solicita final da Uno 7. Autorizado, me chamará curta final da Uno 7. Curta final Uno 7, chamará o Serra Ecotel. Boa noite, 963, formação de curso Golf, pronto, corte. Da Golf para a Copa. Boa noite, 963, autorizado para o Galeão, via AP November 857 até Moço, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Transponder 5165, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, via por November 857, Monstro. Decolada 10, curva direita, Dael, Leda e Rubi. Transponder 565, controle 208, voo 9963. Voo 9963, correto. Portão 2, chama pronto, que estiver estacionamento. Demorado. Porta estabilizado. 210, 0011, 09970, permanece estabilizado. Papai Uniforme Sierra Eco Hotel, no solo Zona Meia, confirme parte. Autorizado Backtrack, reporte livrando a 97. Salvador, Boa Zoa, 4069, toma só aqui, 340, canto. Campinas, via rota do plano, nível 340. Decola do 10, curva direita, saída da El, Lisa Motiva. Transponda 5155, controle 120, decimal 8. Autorizado 340, Campinas conforme, pista 10, curva direita da El, Lisa Motiva 5155, transponda 120, decimal 8, é o controle. Continuado. Confirmando 5155, código de posição 9, chame pronto, azul 4069. Vamos lá. Juliette, Papai Romeu, formação em curso Golf, da Vera Cruz, pronto, quatro. Juliette, Papai Romeu, autorizado, Vera Cruz, no meu pés, decola do 17, curva direita, corredor axé. Controle 120, decimal 8, torre 1895, aciona 0112. Posição, código 0117, Juliette Papai Romeu. Confirma o pátio e pessoas a bordo. 3 na base, seguinte para acionamento, pátio de decolagem, torre 1895, Senegal no 011. Autorizado Brasília, GA Pesulu 17, nível 360, decola da 10, curva direita, saída Arbor, LF 5173, transponder, controle 120, decimal 8. Já a interseção, reporte para ingresso na 7. Autorizado alinhar e manter no 7, a parte pronta para decolagem de LED, papá, Romeu. Bem, livre decolagem 97, o vento é calmo, Juliette Papa Romeo. Azul 4958, bom dia, voe direto Duna, reporte de água descida. Direto Duna, reporte de água descida, Azul 4958. Papá Romeu decolou uns 2-2, controle no 2-0, decimal 8. Romeu. 7-0, completa sinal, sistema torre, 1-1-8. 18, 9, geral 9-9-7-0, obrigado, tá bom. Controle o Juliette Papá Romeu. Passando Juliette Papá Romeu, bom dia, mantendo as condições visuais, o ajuste no 0-1-1, reporte o canal da mão. Reportaremos para o da barra. Sideral 9970.